que não é destino. Sem beijar seus lábios é um desatino. Estou sendo sincero. Estou apaixonado. A soma de três corações todos são enganados. Não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me perguntam por quê. Pensamentos, já não me importo com tudo que fazes.